deputado, né? Diferença aqui de praticamente 9 votos, 8 votos de diferença do Marcelo Costa para Leonardo Nogueira. Trazendo mais uma sessão, a de número 164, Ricardo. Sessão de número 164. Esperamos que sejam na Unidade Escolar Joaquim Manuel. É, temos aqui o Cássio Gomes, 12. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta à conexão direto do cartório eleitoral. Vocês acompanharam aí a votação de alguns pontos, de alguns locais, já mostrando aí a diferença de candidatos a vereador, em especial de candidatos a prefeito aqui da cidade de Valença. Estou aqui com a informação oficial do Tribunal Superior Eleitoral. Tem como colocar a imagem para mim? Caiu na tela aí para prefeito, cidade de Valença, do Piauí, no momento 46,15% das sessões totalizadas na cidade de Valença. Quem está na frente? Para prefeito, Marcelo Costa, com 63,08% dos votos. Leonardo Nogueira, na segunda colocação, com 31,81%. Cássio Gomes, com 5,12%. Agora eu vou trazer aqui a atualização de momento dos vereadores, dos candidatos a vereador da cidade de Valença, do Piauí. A primeira colocada mais votada até o momento, com 47% das urnas totalizadas em Valença, é Iris Moreira, com 506 votos. Edilza do Vale é a segunda mais votada, com 389. Abdãozinho da Saúde, terceiro lugar, 380 votos. Lívia Nogueira, quarta colocada até o momento, 364 votos. Aí vem Rafaela Sampaio, 353 votos. Professora Edna Quaresma, 339 votos. Temos aqui também professor Lelivão Martins, 335 votos. Nonatim, 289 votos. Ariana Rosa, 288. Chico Major, 270. Valmária Moura, 248 votos. Benon José, 241. Ellen do Doutor Lucas, 219 votos. Devaldo Nunes, 204. Ilana Caetano, 199. Vanildo Castro, 193 votos. Professora Giane Vieira, 192 votos. Carol do Itamar, 192 votos. Dário Lucena, 157 votos. Edilson Vieira, 146 votos. Vitor Fernando, 119 votos. Carlos Rosa, 115. Carlene Seguro, 110. Nailson Alves, 108. Joaquim Filho, 89. Lindomar Amâncio, 83. Douglas Oliveira, 73. Bel, 68. Pastor Antônio Mariano, 67. Iá da Barrinha, com 60 votos. Manuel Lopes, 45. Jeová Machado, 35. Assis Torres, 33 votos. Ana Ribalta, 31. Rahá Lima, 31. Zeirã, 29 votos. Lucivaldo Monteiro, 29 votos. Orlando do Sorvete, 28 votos. Carlos Federal, 28 votos. Ramon, 28. Josivaldo Araújo, 27. Zezé Liverpool, 25. Rayane Araújo, 23. Wesley Cunha, 23. Temos Obadias com 21 votos. Elinete, 18. Cícero Vieira, 14. Zanildo Viana, 12. Sila, 10. Valdene Dias, 9. Maria Duó, 8. Consuelo Soares, 8. Filó do PT, 4. Netinho Nogueira, 4. Anderson Rego, 4. Tereza Soares, apenas 2 votos. Então, a atualização de momento, com 47,69% das urnas totalizadas em Valença, esses são os votados a vereador, pleiteando um dos 11 lugares, as cadeiras aí do Legislativo Municipal da cidade de Valença do Piauí. Então temos para você nesse momento a parcial para a Prefeitura de Valença, tela cheia. Marcelo Costa, 63,23% dos votos. 31,69% Leonardo Nogueira. Cássio Gomes com 5,09%. Então vocês observando aí neste momento a atualização para a prefeitura aqui da cidade de Valença do Piauí. Temos aí, deixa eu trazer aqui em quantidade de votos, no momento, Marcelo Costa com 50,77, porque é cíclico, é celere, sempre vai atualizando, não é isso? Nesse momento já está com 50,77% das sessões totalizadas em Valença. Marcelo Costa, em quantidade de votos, 4.713 votos. Leonardo Nogueira, 2.375 votos. Cássio Gomes, 372 votos. Então, a quantidade de votos se apresentando aqui para a Prefeitura da cidade de Valença do Piauí. A gente vai atualizando conforme a atualização do site do Tribunal Regional Eleitoral. Bem, eu quero circular também pelas outras cidades do nosso estado. Vamos aqui para a capital, Teresina. Teresina, de momento, vamos ver como é que está a votação na capital Teresina, para você que é teresinense, para você que está na torcida, para você que votou na capital do nosso estado lá, já são 76,95% das sessões totalizadas. Quem está na frente lá é Silvio Mendes, com 52,56% dos votos. Segundo lugar, é Fábio Novo, com 42,85% dos votos. Doutor Pessoa, atual prefeito, na terceira colocação, com apenas 2,13%. Professor Tony, com 1,38% dos votos. Então, temos, nesse momento da corrida eleitoral na capital teresina, Silvio Mendes está à frente do Partido União. Segundo colocado é o Partido dos Trabalhadores, com Fábio Novo, 42,85% dos votos. E o atual prefeito, doutor Pessoa, com apenas 2,13% dos votos. Vamos agora para Picos, Piauí, a capital do mel. Vamos ver como é que está a votação aí no terceiro maior campo eleitoral do nosso estado. Atualizando as informações para você que nos assiste, que nos acompanha neste momento em todo o Piauí, no Brasil e no mundo. Como é que está a votação na cidade de Picos, Piauí? Vamos atualizar, trazer para você de momento. Olha lá, lá nesse momento temos apenas 9,89% das sessões totalizadas na cidade de Picos, Piauí. Quem está liderando a corrida eleitoral por lá é o doutor Pablo Santos, na liderança, com 57,06% dos votos. Segundo lugar é o atual prefeito da cidade, Gil Paraibano, com 40,95% dos votos. E em terceiro, Cacique, com 1,99% dos votos. Então, temos aí o quadro atualizado de momento do site do Tribunal Superior Eleitoral. Apenas 9,89% das sessões totalizadas na cidade de Picos, Piauí. Dr. Pablo Santos na liderança. Vamos agora para outra cidade, vamos aqui para a região valenciana, Caio, vamos aqui para a vizinha cidade de Pimenteiras. Como é que está a votação lá em Pimenteiras? Tem muitos pimenteirenses que nos assistem pelas mais diversas plataformas. Pimenteiras, informação oficial nesse momento para você que nos assiste pela TV Grande Rede, Rádio FM Cidade. Lá já são 52,38% das sessões totalizadas. Quem está na frente? Lúcia Lacerda, com 54,46% dos votos. Tony Feitosa, 45,54% dos votos. Aí é a votação de momento da cidade de Pimenteiras. Se a eleição, se acabasse nesse momento a apuração por lá, Lúcia Lacerda seria reeleita. Bem, vamos para uma outra cidade aqui da região valenciana, cidade Inhuma. Caio, coloca pra gente aí a cidade de Inhuma do Piauí, que faz fronteira aqui com Valença. Quem está na frente por lá, vamos trazer para você 54,35% das sessões totalizadas. Lá quem está ganhando é o candidato de oposição, está derrotando o atual prefeito, hein? 50,91%, doutor Rafael Gonçalves. Com 49,09%, doutor Elbert Holanda. Então, o Partido dos Trabalhadores, candidato de oposição, até o momento vencendo a corrida eleitoral na vizinha cidade de Inhuma do Piauí. Vamos agora à Lagoa do Sítio. Para mim, Caio, por favor, coloca aí a cidade de Lagoa do Sítio. Lá são dois candidatos à Prefeitura de Lagoa do Sítio. já temos por lá 55,56% das sessões totalizadas. À frente está o atual prefeito, Sávio Moura, com 73,79% dos votos. Vanessa Reis, 26,21% dos votos. Em quantidade, o atual prefeito já obteve com 55,56% das sessões, 1.757 votos contra 624 da senhora Vanessa Reis, do Partido dos Trabalhadores. Vamos a Novo Oriente, do Piauí. Atenção, eleitores da vizinha cidade de Novo Oriente, do Piauí. Por lá também são dois candidatos que pleiteiam o poder executivo. Lá, nesse momento, já 91% das urnas apuradas, hein? E em Novo Oriente, o atual prefeito está indo para a reeleição, com 68,27% dos votos contra 31,73% do doutor Marcos Vinícius. Então, para você que está nos assistindo neste momento, Partido Progressistas, temos Afonso Sobreira na liderança, o atual prefeito da cidade. Vamos agora ao cartório eleitoral com Ricardo Fontinelli Batista Pereira e informações complementares. Muito bem, já de volta aqui do cartório eleitoral. Estou passando aqui uma parcial com relação aos resultados na capital teresina. 78,37% das urnas apuradas. Silvio Mendes vai liderando com 52,52%. Fábio Novo, 42,91%. Em São Paulo, a liderança de Ricardo Nunes, 29,60%. Pablo Marçal em segundo, com 28,86%. Apenas 23 urnas, já 23% das urnas na cidade. No Rio de Janeiro, a liderança com 22,65% das urnas apuradas. Eduardo Paes, 50,61%. Alexandre Ramagem, 31,80%. Em São Paulo, lá, com 69% das urnas, Bruno Reis, 77%, Closa, 11,5%. Um dado aqui interessante, em Curitiba, com 85,21% das urnas apuradas, lá, dando um empate técnico, né? Eduardo Pimentel, 32,66%, Cristina Grêmel, com 35,44%, em Curitiba vai dando segundo turno. Em Fortaleza, o páreo também muito disputado, com 57% das urnas apuradas. André Fernandes, 40,3%. Evandro Leitão, com 34,60%. E por aqui, ainda no aguardo das sessões 76, 77... Ricardo, olha bem para aqui para a gente. A 76 ainda não veio, que é a Isidória, a 76 é a Isidória, a 77 é também na Isidória, as urnas da Isidória ainda não chegaram, a 94, a sessão 94, na Palmeirinha também ainda não chegou, né? Na Palmeirinha tem a 94 e a 124, né? A 124 chegou, olha aqui, 124, ó, faltando ainda, então as urnas da Palmeirinha também. Verificando aqui, a 97, que é no Buritizal também, ainda falta ser apurada, a 101 e a 102, que são na Oiticica e na Aparecida. Então as urnas da sessão, a 124, que é na Palmeirinha, né? 124 e a 142 também ainda não chegou, ainda não foi afixada aqui, a 142, estou verificando aqui, a 142, 142 fica no Otto Martins Veloso, que ainda não chegou. Então, 5, né, Gregório? 5 sessões ainda que faltam ser afixadas aqui e que já estão a caminho, principalmente da zona rural. Então, se consolidando aqui mais uma vez a vitória do candidato Marcelo Costa, né? E pelos boletins que tem realmente uma votação expressiva, tanto nas urnas que já chegaram da zona urbana, como também na zona rural, a expectativa é essa. E é isso, a gente segue aqui no eleitoral, já em Valença, puramente com 90% das urnas apuradas, né? Faltando apenas as urnas do interior, como a gente citou aí. E é isso, a gente volta com você, Eberson Vieira, trazendo mais informações das eleições na região Pimenteiras. Enfim, essa região que já deve ter apuração adiantada, também na região de Lagoa do Sítio e também Aruazes. É com você, Eberson. Estamos de volta aqui dos estúdios da TV Grande Rede. Olha, estão pedindo muito aqui a votação para vereador na cidade de Valença do Piauí. Vamos à atualização ao quadro de momento. Já são, nesse instante, 60% das urnas totalizadas em Valença do Piauí. Esses números para vereador que eu vou trazer agora corresponde a 60% das urnas já totalizadas em Valença do Piauí. Prestem bem atenção, quem continua na liderança, Iris Moreira, 627 votos. Segunda mais votada, temos Edilza do Vale, com 485 votos. Abdonzinho da Saúde, 474. Lívia Nogueira, 489. Ah, agora houve uma outra atualização? Pois vamos trazer aqui essa outra atualização. Olha, realmente o sistema está indo muito forte, com muita rapidez. 66% das urnas de Valença já totalizadas. Voltando aqui, atualizando o quadro, Iris Moreira continua na liderança, 688 votos, Edilza do Vale, 521, Abidãozinho da Saúde, 502, Lívia Nogueira, 589, Professor Lelivão Martins, 485 votos, Rafaela Sampaio, 456, Professora Edna Quaresma, 454, Nonatim, 415, Ariana Rosa, 386 votos, Chico do Major, 361, Benoni José, 354, Valmária Moura, 338, Helen do Dr. Lucas, 307, Ilana Caetano, 285, Vanildo Castro, 272 votos, Professora Jeane Vieira, 266, Devaldo Nunes, 262, Carol do Itamar, 253 votos, Dário Lucena, 212, Edilson Vieira, 203, Vitor Fernando, 168 votos, Carlos Rosa, 160, Carlinhos Seguros, 159, Nailson Alves, 149, Lindomar Amâncio, 115, Joaquim Filho, 109, Pastor Antônio Mariano, 107, Del, 101 votos, Douglas Oliveira, 99, Iada Barrinha, 73, Manuel Lopes, 62, Carlos Federal, 45, Assis Torres, 43, Jeová Machado, 42, Ramon, 41, Orlando do Sorvete, 40, Zezé do Liverpool, 40 votos, Ana Ribalta, 39, Lucivaldo Monteiro, 39, Rahá Lima, 39, Zeiran, 36, Josivaldo Araújo, 36, Obadias, 33, Rayane Araújo, 32 votos, Wesley Cunha, 30, Elinete, 23, Zanildo Viana, 18, Sila, 17, Cícero Vieira, 17, Maria do Op, 13, Valdene Dias, 13, Tereza Soares, 9 votos, Consuelo Soares, 8, Netinho Nogueira, 6, Filó do PT, 4 e o Anderson Rigo, 4 votos. Então, são esses os resultados parciais para a votação a vereador da cidade de Valença do Piauí. Iris Moreira continua na liderança com 688 votos, com as urnas totalizadas 66,15%. Vamos a prefeito em Valença com 67,69% das sessões totalizadas. Continua na liderança o atual prefeito, indo para a reeleição até o momento, 63,23% dos votos. Leonardo Nogueira, 31,87%. Cássio Gomes, 4,91%. Então, esse é o quadro de momento para a prefeitura da cidade de Valença do Piauí. Vamos agora circular por cidades vizinhas aqui, a cidade de Valença do Piauí. Vamos a Novo Oriente, mas daqui a pouco, porque temos informações atualizadas, direto do cartório eleitoral, com eles, Batista Pereira, Ricardo Fontinelli. Vamos para lá. Aí a sessão. Muito bem, voltamos a falar ao vivo, Eberson Vieira e também o nosso Caio Fernandes, é o Master, aí na TV Grande Rede. Vamos agora trazer as informações com os números oficiais até agora, né, para prefeito, candidato Marcelo Costa, com 63,23% das urnas, né, do percentual de urnas apuradas, aliás, de votação, com 47 votos. Até aqui, 31,87% para Leonardo Nogueira, 3.098 votos. Cássio Gomes, com 4,91% dos votos válidos, 470.